conta. Sem conta, sem conta, sem conta. Conhece, conhece. DJ Lohan que tá tocando. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pra festa. Aquele velho amigo que chora pela ex. Aquele velho amigo corno. Aquele velho amigo que é besta pra mulher. É bancado pelo viado. Aquele velho amigo que bebe e vira menina. Essa é a galera, eu sou Wesley Dantas do canal Latal Zoeira e essa é a DJ Léo. Aquele velho amigo que deixa a mulher em casa e vai pra festa. Aquele velho amigo que chora pela ex. Aquele velho amigo corno. Aquele velho amigo que é besta pra mulher. É bancado pelo viado. Aquele velho amigo que bebe e vira menina.